Bandeirantes FM, primeiro lugar em São Paulo e uma das três rádios mais atualizadas do mundo. Premiada pela CBS International com o disco de ouro. Bandeirantes FM, uma das três melhores do mundo. 96,1. Bandeirantes FM, primeiro lugar de audiência, onde tudo acontece.